chorar, de joelhos dobrados diante do Senhor. Você muito tem orado, todo dia tem clamado, mas a resposta não chegou. Você falou assim: Deus esqueceu de mim, não ouve a minha oração. Minha oração. Mas Deus não te esqueceu, Ele não deixa um filho seu sem estender as suas mãos. O tempo do homem não é o tempo de Deus. Ele sabe o tempo certo de agir pelos seus. O tempo de Deus chegou pra tua vida agora. Se alegra neste momento, hoje o teu sofrimento se transforma em vitória. Comece a cantar, comece a adorar, exalte ao Senhor. Pode sorrir, já chegou o fim da luta e da dor. O Senhor agiu, o mar se abriu. Você pode atravessar. O tempo de cantar chegou, e como Miriam cantou, você hoje vai cantar. Comece a adorar, exalte ao Senhor. Pode sorrir, já chegou o fim da luta e da dor. O Senhor agiu, o mar se abriu. Você pode atravessar. O tempo de cantar chegou, e como Miriam cantou, você hoje vai cantar. Comece a cantar, comece a adorar, exalte ao Senhor. Pode sorrir, já chegou o fim da luta e da dor. O Senhor agiu, o mar se abriu. Você pode atravessar. O tempo de cantar chegou, e como Miriam cantou, você hoje vai cantar.